Está começando mais um Desventura Cast. Olá, aventureiros! Estamos começando o episódio número 3 de Desventura Cast. Eu sou o Kalel e eu apavoro na bateria imaginária. Fala pessoal, aqui é o Senpai e eu não apavoro em nada, eu só é apavorado, é isso aí. O apavorado. É isso aí galera, tamo aí junto mais uma vez, é aqui quem fala, o Emerson, tamo junto. E hoje o bicho vai pegar, hein? Isso aí, pessoal. Vamos falar dos nossos bateristas preferidos. Os nossos, não o que o pessoal diz que é. Aquilo, aqueles que a gente gosta. É, isso aqui nós é puxar peixe pro nosso lado. Então, e... não importa qual é o melhor. Importa o que a gente gosta. Exatamente. E vocês vão ver muito tapa na cara, principalmente meu e do Senpai. Porque a gente vai discordar bastante aqui de muita coisa, mas... Vou botar aqui só para dizer, segundo round. Mas vamos continuar, vamos para a nossa leitura de e-mails. Se a gente tiver, se não, vai ser nossos recados. You can feel it, but you're ignoring. It creeps upon you without a warning. You think you're thriving, but you're decaying. You're gonna lose it all, there's no escaping. Let it out, release the panic, release the panic. It's an omen. Ou recados. I had a low. Quê? Nada. Nada, pessoal. A gente não tem e-mails da semana porque vocês foram incapazes de enviar e-mails pra gente. A gente ficou 2 semanas esperando vocês. Vocês vão mandar e-mail pra gente. Verdade. A gente achou que vocês estavam se fazendo de difíceis, mas já vimos que não. Já vimos que são piores que difíceis, né? É, vocês são muito tímidos. Isso que não tem ninguém olhando pra vocês. E triste, né, cara? A gente que vai ler por eles, eles estão... assim, é deprimente. Mas fazer o quê? A gente não tem e-mail, mas a gente diz... qual é o nosso e-mail? Qual é o nosso e-mail, Senpai? Nosso e-mail é desventuracast@gmail.com. Legal, legal. E nós temos nossas redes sociais também pra gente fazer esse leitura de e-mails, um recados, então. Então vai lá. Nosso Facebook é facebook.com/desventuracast. Isso aí. E quais são os perfis pessoais de cada membro aqui do podcast Senpai? Guilherme Kalel é @gkalel. Do Senpai é @robsonsenpai. Do Emerson é... é o maior... é o Twitter mais medonho da Twitch esfera. O dele vocês fazem assim, vocês pegam o link do blog e procurem. Que é mais... isso, é mais fácil, acessa o blog mais e vai lá. Fácil, vai lá. Muito mais prático também. Mais fácil. E também temos o Twitter do blog, que é... do blog não, do cast, né? Que é @desventuracast. Ah, sim, mais uma notícia. Nosso feed já está arrumado e já está funcionando. E me surpreendeu, cara. Eu arrumei ele, tipo, 16 inscritos logo de cara... e já tá com cerca de 28 inscritos. E é bacana, bacana assim, galera. Tá se inscrevendo bastante no feed. É isso aí. Mas sabe o que é pior? Eu vi a quantidade de pessoas que fizeram downloads de episódio e quantas pessoas ouviram o cast. De download deu 20 pessoas. De apertar play pra ouvir deu 30, cara. E nenhuma dessas 45 pessoas mandaram e-mail pra gente. Vocês são maus. Muito maus, cara. Vocês são maus. É por causa que vocês não mandam e-mail que a gente só lança a cada 2 semanas. Se você mandasse mais e-mails, seriam a cada 1 semana. Se você mandasse mais e-mails ainda, seriam 2 vezes por semana. Mas temos uma notícia meio ruim. Talvez isso seja o último cast do ano. É importante frisar o talvez, né? Talvez. Pode talvez. Ser que tenha mais um ainda. Um bônus. Um season finale. Já que essa é a nossa Season 0. É, o nosso ano piloto, né, dá pra dizer. É um ano piloto e ano que vem a gente vai começar com tudo. Aí ano que vem vai ser um trabalho mais certinho, vocês já vai ter, já vai estar integrado com outras coisas que podem deixar esse cast em uma rede muito maior que vocês vão começar a gostar. Só aguarde. Sumiu a palavra, droga. Deixa eu ver se ela não tá no chão aqui. Caiu, cara. Tá caiu, aqui, ó. Tá ali, caiu, ali. Ali, chão. Ali, embaixo da cadeira, embaixo da cadeira. Achei. Achou. Achei. Não, não era, é outro. Ah, não é o estarrecido? Não é. É o estupefato. É o estupefato, a outra. Desachava. Cara, essas horas... Ai, cara, acho que é isso, velho. É isso aí, valeu, pessoal. Vamos pro cast logo. Falou, gente. Falou. Que seria bacana primeiro a gente começar falando como que a gente começou a gostar de bateria, porque nós, porque aqui nós três somos muito fissurados na bateria, cara. A bateria realmente fascina a gente. O Emerson, por exemplo, ele é baterista. Mais ou menos. Cara, você sabe tocar bateria já. Não. Ele sabe tocar bateria, pelo menos, né, cara? A gente não sabe. Aí eu e o Senhor Pai, a gente já tentou, né? Falta de coordenação, de não, habilidade e não, de fazer coisas. Não desistam, contamos com vocês, hein? Então a gente tá tentando ainda, hein? Ah, na verdade, a falta. Precisa de coordenação, só isso. Na verdade, a falta de coordenação acaba com a gente, cara. É complicado. Sabe o que é? Vocês querem tocar bateria e querem sentir a mesma emoção de quem tá escutando a bateria ao mesmo tempo. Exato. Eu percebi isso. É, também. Mas vamos lá. Então, eu comecei a gostar de bateria provavelmente escutando Hillsong United, aquela música deles One Way, do álbum Mortal Life, que tem aquele toquezinho, sabe? Bem clássico. Cara, aquele toquezinho lá me fascinava muito, cara. Esse cara diz que não tem coordenação motora, ele faz com a boca. Fala sério, velho. Não, fazer com um músculo. Não, você fazer pode com... tocar bateria com a bolsa aqui, tal. Fazer com um músculo, cara, é fácil. Agora faz usando os dois braços e as duas pernas, vê se você consegue. É, que o problema não é tocar. Se você toca, beleza, você pode bater o pé, mas tudo ao mesmo tempo. O problema é você mandar uma mão bater lá, a outra mão bater lá, e o pé bater ali, e o outro pé bater lá. Isso não ao mesmo tempo, mas em tempos determinados pra cada um. Pra dar ritmo. O cérebro trava, cara. Tipo, o cérebro fala, ô, calma aí, decida aí, eu não tenho quatro núcleos aqui. Tipo, eu não sou processador de computador. Então, eu precisava de um i3 na minha cabeça pra poder fazer isso, cara, porque é muito complicado. Tipo, é possível, é claro, senão ninguém tocaria, né? Só que precisa de uma educação, tipo, ser educado a fazer isso. E é meio... Pra quem não tem, não foi criado pra aprender a fazer isso, ou não tem um cérebro pra isso, fica mais complicado, assim. É, realmente é mega complicado, mas eu ainda quero... Nem que arranhar a bateria, mas eu ainda vou arranhar uma bateria. Aí o Emerson fala, não sendo a minha, tá bom. Exatamente. Mas e você, senpai? Como que você começou a gostar de bateria? Porque você também é outro viciado na bateria, né, cara? É, na verdade, eu nunca fui de... Nunca, né? Nunca não. Mas eu não era... Eu era bom, eu gostava de música, só. Ouvia por ouvir. Depois que eu entrei na banda, uns anos atrás, e comecei a tocar bumbo, você entra numa banda, você começa a escutar melhor a música. Você não fica só, você não ouve apenas. Você começa a escutar. Ou é o contrário, não sei, é uma coisa assim, vocês entenderam. Espera. Mas aí você começa a separar. Você começa a separar o que é um instrumento de sopro, o que é um instrumento de percussão, o que é um instrumento de corda. E isso se reflete nas músicas que eu ouvia também. Inclusive a bateria. A partir de lá eu comecei a ouvir mais músicas, mais batidas. E como eu comecei, e quando eu fui, digamos que, introduzido ao rock cristão, isso ficou muito mais evidente. Uma das primeiras músicas que eu escutei foi do Pilar, uma música chamada Frontline, que começa com um solo de guitarra e começa aparecendo também o baterista, cara. Quando eu ouvi aquela música, cara, eu simplesmente me apaixonei por aquele ritmo, aquelas batidas. A batida. Que a batida é muito fera. E depois que a gente falar de uma das bateristas preferidas do Robson, aí vocês vão entender porque ele realmente se apaixonou, cara. É, literalmente. Aí foi o chute pra baixo, né? Aí foi o chute que você precisava, né, cara? O top final. Fatality. E pra você, Emerson, como que foi, tipo assim, a entrada nesse mundo do Tudush? Tudush. Então, cara, eu sempre gostei desse batuque, né? Tanto percussão, bateria e tal. E me pirava, escutava os CDs, e ficava assim, focava só em bateria, ficava escutando. E tocava na minha bateria imaginária, né? Quando eu tava na rua, era os braços erguidos, os caras ficavam olhando, os caras é maluco, né? Em casa, mesma coisa. E assim, eu aprendi por uma oportunidade que deram ali por um tempo na orquestra. Foi até interessante, viu? O baterista oficial, ele não podia ir no dia que a orquestra ia tocar fora numa igreja. E eu nunca tinha tocado na bateria, nunca tinha pegado na bateria, né? Com eles, na verdade, hein? E a gente foi, teve que cantar. Chegou lá o hino, era aquele o Diante do Trono que precisa de ti. Sei. Enfim, bem simples assim, só a batida do bumbo mesmo que é mais presente. E foi ali o primeiro hino e tal, aí começou, cara. Aí espiar, deram a oportunidade, eu vou me investir, vou me cantar. Aí comecei, cara. Aí fui pegando uns esquemas e tal, fui escutando mais, aí comecei a ensaiar mais com a galera. Tamo aí, cara, na atividade, aprendendo cada dia mais. Escutando os caras bons. Bacana. Mãe, na atividade, o bagulho é lento, o processo é louco. É nóis. Beleza, agora vamos pro que a gente realmente quer, né? Cada um aqui vai dar um top 3 de bateristas que foi difícil gostam. Escolher esse cara, hein? Pô, nem me fale, cara. Na verdade, eu tenho uma das minhas top 3, é a mesma que o do Senpai. Mas como eu sabia que o Senpai ia pôr, então eu já aproveitei pra colocar outro que eu gostava, cara. Então meio que ajudou já. Mas vamos lá. Eu vou começar falando do meu primeiro aqui, que é o Aaron Gillespie, que ficou super conhecido como baterista da banda de metalcore Underoath. Cara, ele é demais, cara. Ele tocar bateria, compor e fazer vocal. O cara, ele não fazia back vocal, ele fazia vocal. Descendo lenha na bateria, tá batendo no prato, cantando. Foi a primeira vez que eu vi, tipo assim, um baterista fazer isso. Por isso que eu, pra mim, até hoje, ele é um dos melhores bateristas do mundo. Pelo fato de fazer isso. Uma coisa que também admiro, cara, esse negócio de tocar bateria e cantar ao cara, mesmo tempo. Ele é. Você vê um vídeo dele ao vivo no YouTube, você fala assim. Você pensa que assim, não. Eu imaginei que o cara fazia isso só na gravadora, ele só gravava separado, uma coisa assim. Mas não, ele faz ao vivo. Você vê o cara fazer isso ao vivo, às vezes é muito superior ao que tá gravado, cara. E simplesmente é impressionante. Umas informações do Aaron Giuseppe, ele nasceu em 18 de julho de 1983. Ele está desde 1997 na banda Underworld. E como ela acabou, né, ultimamente, então... Não, mas ele saiu antes, ele saiu do último álbum do Underoath. Agora ele é vocalista da banda dela. Ele foi até a ele foi até a Lost in Sound of Separation, foi em 2008. E ele participou da Live at Coco também, que foi um dos discos deles, que foi um álbum ao vivo. Antes de sair. Cara, ele só não participou do último álbum. É, eu costumo dizer que Underoath, ele já estava fadado a morrer quando Aerosmith, porque ele era, tipo assim, o principal, a alma da banda. Ele saiu, cara, não tinha o que fazer. Minha vez. Então, o meu primeiro seria o menor dos três. É o... Caramba, cadê o nome do cara? Eu esqueci o nome do cara. É o bastante preferido dele ainda. Matt Grainer, do August Burns Red. E é, o cara também é fera, cara, né? O que eu tenho pra dizer do Matt Grainer, cara, baseado nos álbuns que eu tenho ouvido? Ele realmente tem uma habilidade muito boa de passar do metalcore pro punk rock e passar pro ritmo muito suave de uma facilidade incrível. Incrível, cara. É tipo assim, eu realmente não sou muito fã dele, mas, por exemplo, acho que a música Empire é assim. Ele começa em um metalcore absurdo, cara. É absurdo o metalcore que eles começam, passa pra um punk rock e do meio do nada vira assim uma bateria normal, sabe? Como se fosse tocando bateria normal. E isso é fascinante, cara. Uma das coisas que eu acho muito admirável nele é a velocidade que ele toca também. Ele parece ser um cara incansável. Tipo, ele tem umas batidas hiper rápidas. Tipo, você fala, nossa, como que o cara consegue chegar a essas batidas assim, e mudar de ritmo, e subir e voltar? É, pra quem não sabe, quando você tá tocando bateria, mesmo sendo bateria super normal, né, os ritmos básicos, você começa a bater com o braço, ele não cansa, cara, mas só a batata da perna cansa de uma maneira absurda. Assim, quando eu tava só treinando, poxa, um pouquinho pra tocar, minha batata da perna começava a doer demais. Aí eu perguntava pros caras, pô, como vocês fazem pra não ficar com essa dor deles? Ah, é só bater mais rápido, viu? Como assim, cara? Isso é um absurdo. Mas o Matt realmente, ele tá assim naquela lista de, assim, bons bateristas. Eu realmente não gosto dele, mas ele é um bom baterista. E ele tem um currículo muito forte, cara. Ele já tocou no Cornerstone Festival, cara, do lado de Switchfoot, Underoath e POD, e Norma Jean também. Grandes bandas, né, cara, do cenário underground lá dos Estados Unidos. Não é fácil não, cara. Ele já ganhou, deixa eu ver, ele foi o top 10, cara, de metal por mais de um ano. Primeiro baterista aqui. O meu aqui tá o Walter, baterista nacional aqui. Walter Lopes. É Walter Lopes, exato. É a antiga formação da Oficina G3, só não lembro exatamente o ano, o tempo que ele tocou na oficina, mas... Vamos ver aqui, o Walter, ele tá desde o princípio da banda, na década de 90, no início dos anos 90, e foi até 2003, mais ou menos, na banda. Então ele ficou aí 13 anos como baterista oficial do Oficina G3 na sua primeira formação. Essa primeira formação aí que arrebatou gerações, né? É. Só que foi, vale frisar que foi, ele fez parte da geração que ficou mais famosa, que tinha o PG no vocal, né? Isso, exatamente. Formação de PG, Duca, ele mesmo, né? E a galera tá pesada. Então, Valtão, cara, fera, né? Tipo, não tem nem punk, assim, tu olha ele e fala assim, esse cara é baterista. Quando ele tinha cara de baterista, cara, você olhava pra ele assim, assim como tem cara, tem pessoas que você olha e fala assim, que é viking, e ele, você olhava e fala assim, nossa, esse é baterista, cara, esse é baterista. E ele, assim, tipo, vamos dizer assim, o mais velho, acho, da época, da formação. Uhum. Tá? Era monstro, tocava bateria, ficava louco, assim, escutava CDs e tal. E foi a minha primeira influência aí, em relação à música, à bateria, a gostar desse ritmo que é tão a batida forte, né, cara? Então, o cara, ele mostrava pedaleira dupla, mano, bumbo, vinha uma pressão danada, caixinha estourando, então era muito massa. As músicas do PG gritando lá em cima e o cara acompanhando, muito massa. E dava pra perceber que ele não... Ele sabia o que ele fazia, né, cara? Bem seguro. Assim, muito seguro. Parecia... Eu tenho uns vídeos que dá pra você achar que ele errou, mas ele não errou, cara. Ele era uma ideia dele fazer aquele movimento pra poder fazer uma coisa legal lá na frente. Cara, é isso. Isso é muito legal, cara. É interessante do baterista em si é saber usar, vamos dizer assim, aquele momento de erro pra fazer um improviso. E você, tipo, olhando assim e tal, nossa, que loucura é essa, que negócio é esse? Às vezes é um improviso, coisa que não deu certo, mas. E o Valtão fazia umas paradas assim, que falava, isso aí é irreal, mano, isso aí não pode, você não, tá, não acha num livro, você não acha num CD pra poder fazer. Então tem muito disso, fazer improviso, não seguir certas regras e tal, só o começo ali, mas depois, né, você que faz a sua batida, você que manda ver. Muito massa. Beleza, agora o meu segundo baterista preferido, que é o Andy Early, ele é o baterista da banda Fall Out Boys. Opa! Cara, como não lembrar daquela musiquinha deles, Dance Dance, né? Nossa! Dance! Cara, aquela banda é massa. Cara, por que eu gosto dele? Porque quando eu era adolescente, eu sempre fui taxado como CDF e nerd, cara. Isso sempre foi um... Não mudou muito agora. Não mudou muito agora. É chato. Ele só tá com barba, bigode, né? Só que quando era naquela época, pô, era sofrido, cara, você ser taxado desse jeito, porque você realmente era escolachado. Aí você vê uma banda fazendo sucesso, cujo baterista, cara, ele, tipo assim, joga Final Fantasy VI nas horas vagas, gosta de Senhor dos Anéis, Star Wars, lê quadrinhos. O Kaleo falou assim, eu tô no meu mundo. Exatamente, cara, eu falei, cara, aí você descobre que ele é o segundo baterista do Fall Out Boys. O primeiro baterista, que é o Patrick Stump, que é o vocalista do Fall Out Boys, que também é nerd, cara. E veja uma coisa interessante sobre ele. Ele disse que se ele não fosse baterista, ele seria professor. Como é que são as coisas, né? Isso pra ver o quanto nerd americano que ele é, né, cara? Porque o nerd americano, ou ele vira milionário, ou ele vira professor, cara. Pra mim, eu gosto dele, por causa que ele faz parte do Fall Out Boys, que é uma das bandas de influências, pra mim, preferidas. Porque o Fall Out Boys sempre tem aquelas... Não as músicas engraçadas, mas os videoclipes são muito engraçados, cara. Não tem um videoclipe do Fall Out Boys que você assista que você fique sem rir, cara. Você ri em todos. Por exemplo, um dos meus preferidos deles, que é o... É I Don't Carry, que é um videoclipe deles que eles começam assim com uns carinha falando que eles não são roqueiros nem nada do tipo. Aí eles começam a esculachar tudo que vem depois, cara. Eles vão passar na rua, dão voadora, jogam água, ficam cagando nos carros dos outros. Cara, eles esculacham demais. Pô, aí tem aquele outro clipe deles. O mais conhecido deles, sem dúvida, é o Dance Dance, cara. Tem aquele também que fizeram do Michael Jackson. É, o Beat, cara, que pra mim acho que foi o melhor cover que já fizeram, cara. Muito massa. Melhor cover que já fizeram. Mas é muito fera, a baterista dessa banda aí. A banda em si, ela, eles são muito legal. Meu segundo baterista é da minha banda preferida, então sou meio suspeito, mas o baterista é o John Rickard, É esse mesmo? John Rickard, isso. Oh. Ele é baterista da banda Red. Cara, vai, fala. Fala. Não, faz o que você quiser. Pisou na minha garganta aqui. Dá licença. Cara, ele foi eleito um dos melhores bateristas do Open Come Drummers. Que é um... Eu não sei o que é direito, mas... Deve ser algo bom, né? É um prêmio para bateristas, né? E ele foi também eleito o baterista em ascensão, o artista em ascensão dos últimos anos. Pra ter ideia, cara, o Johnny Rickard ganhou um kit de bateria. Ele pediu um kit de bateria de Natal quando tinha 13 anos. Ele ganhou. Um mês depois ele foi tocar na igreja dele. Isso não aconteceu comigo quando eu pedi. Você também ia levar mais de um ano. E cara, não. A história dele, quando ele começou a tocar no Red, foi engraçado. O baterista do Red encontrou ele. Peraí, ele levou ele, gostou do jeito que ele tocava e convidou ele. Vamos sair em turnê comigo? Você vai ser meu técnico de bateria. Vamos lá. O principal, deixa eu ver qual era o nome do baterista, é o Ender. Hayden Cordeiro, cara. O Hayden sofreu um acidente, por ironia do destino, o Rickard estava lá e falou, agora você vai tocar pra nós. E não é até agora, né? Não é Hayden Lamb? Hayden Cordeiro, cara. É Lamb, isso. Hayden Lamb. Tudo bem. Então, cara, minha opinião sobre o Joey, cara. Tipo assim, é que na verdade eu não gosto de Red, cara. A banda Red não me agrada. Mas que nem eu tava falando antes do início do cast, que a abertura vai ser do Joey. Porque a música que o Senpai recomendou semana passada, o Joey tá muito incrível, cara, aquela bateria. Tá demais, cara. Ele tá demais. Aquele ritmozinho que ele fez é incrível. É incrível mesmo. E pelo que tá vendo, ele vai detonar nesse próximo álbum deles. Tá vindo com tudo também. E já nessa primeira release ele já fez isso. Imagino que ele não vai fazer nas outras músicas da banda, do álbum. Agora é só esperar. Vamos ver no que vai dar, né? É. Dia 2 de fevereiro tá aí, de 2012. Tá chegando. 2012? 2013. Hein? Segundo do top 3, aqui um cara mais, vamos dizer, mais idôneo, né? Serginho do Roupa Nova. Esse aqui é o baterista que aquele estilo que eu falei, que eu fico impressionado. Ver o cara tocar a bateria, trocar seu instrumento muito bem, né, por sinal, e cantar ao mesmo tempo. Ele faz isso muito bem. Sem contar que ele tá rodeado por músicos ali sensacionais. Mas o Serginho, ele tem um estilo assim, mais clássico e tal, muito massa. Um rockzinho bem bacana que toca também. E Roupa Nova, quem não conhece aí, é uma banda... Aquela clássica, né? Já tá bem aí, acho que vai fazer mais de 40. A roupa é nova, mas a banda é velha. É, exatamente. Próxima piada. Acho que vai ter um tonduche agora. Então, né, cara. Roupa Nova, o que eu posso dizer da Roupa Nova? Cara, é aquela banda clássica que você sabe que se você pegar e ouvir, você vai ter uma boa influência, cara, porque... Pô, o cara tem uns seus 20, 30 anos ali de carreira e ele sabe o que tá fazendo, cara. Ele sabe muito bem o que tá fazendo. E sem falar que ter uma influência dessa nacional é demais, cara. É muito bom. São músicas bem legais de se escutar e sem contar que ela tem mais aquele lado mais romântico e tal, né? São músicas mais... Sim. Mais esse ambiente. Mas é... focado mais no instrumento, no instrumentista ali, o baterista, o estilo que ele toca, a segurança que ele toca, tipo, é singular. Já assisti dois DVDs que eles fizeram, Roupa Nova Acústico, o primeiro e o segundo. Nossa, muito bom, cara, muito bom as apresentações que eles fizeram aqui em Curitiba, eles vão retornar de novo. Então são apresentações bacanas. Eles estão direto em Curitiba, né, cara? Eles gostam do eles gostam da cidade. então, galera. Meu terceiro baterista preferido, na verdade, ele é o primeiro da minha lista, cara. David Morrison. Morrison. Cara, não tem como eu não gostar dele, porque ele é o típico baterista bruto, cara. Ele é o baterista que usa dois pedais, se tiver três ele usa. O braço dele... agressivo. Sim, o braço dele vai pra todo lado na bateria. É um frenesi absurdo, mas com ritmo, cara, que é o principal. Mais importante. É, não é um Tim Durbus do Closer Wars que é frenético, mas sem ritmo nenhum. O dele tem muito ritmo, cara. Por isso que ele tá na minha lista como top 3 baterista. Ele é o primeiro. O David Morrison, cara, ele é o baterista pra mim. Uma pena que ele saiu do Forte, que é a banda que ele faz parte. Não sei o motivo da saída dele, mas vamos ver, né? Eu espero, agora que ele tenha saído da banda, que ele procure ritmos bem diferentes do death metal e do metalcore, pra ver a capacidade dele como baterista mesmo em outros estilos. Isso aí, muito bacana. Eu gostei bastante da batida dele. Gosto, apesar de eu não ouvir muito Forte Day, as músicas que eu ouvi, eu gostei muito da batida e é muito, muito fera. É, tem dois motivos pra galera gostar de Forte Day. Quer dizer, três, né? O primeiro, o baterista, que dá um ar pesado e sombrio pra banda. O segundo, o vocalista, o Matt, em que ele tem um scream rasgado muito bom. E a guitarra, que tem um ritmo perfeito pra casar com a banda. Né? E o baixista, como sempre, é inútil. Não, né? Deixa o maestro. Isso foi uma indireta? Na verdade, cara. Isso foi uma indireta? Se tivesse só o baterista e a batera, chegar. Agora, baterista e guitarrista, tipo, não que não dê certo, foca-se, mas acho que o baterista e o baixista, eles casam bem, dá uma sintonia bacana. Assim, é, se não for, mas som, se eles não forem bem sincronizados, a música. Vezes, pumba, aquela coisa mais. Mas não. Base, aquela. É bacana, foi. E o som do baixo ajuda bastante a bateria. Não, não é à toa que o pessoal fala que o baterista e o baixista, eles são a cozinha da banda, né? É. Se eles não tiverem bom, cara, a banda não tá boa. É um fato. Já dando entrada direto, falando em baixista e vocalista, a banda Skillet, que é a banda da nossa baterista, o vocalista, ele é o baixista, ele mesmo, ele toca o baixo e já... E toca muito bem, né, cara? Toca muito bem. Então, a nossa baterista agora é uma mulher, a nossa, né, no caso, já deu a dica. É uma mulher, Jennifer Carolee Ledger. Mais conhecida como Jennifer Ledger. Cara, não tenho o que falar muito dela, cara. Ela não é simplesmente... Não tem, na verdade tem. Não tem, não cara, tem, não tem. Tem. Cara, ela é linda, ela toca guitarra, ela toca bateria, ela faz vocal, cara, o vocal dela. Ela tem 22 anos. Demais, ela tem 22 anos. Ela entrou pro Skillet com 18, se não me engano. 18 cara, anos, cara. Ela já mudou de cabelo, de cor de cabelo. Ela já foi ruiva, já foi morena, tudo. Já foi loira. Cara, cada vez que ela muda de cor, ela parece ficar mais bonita. Parece que ela sofre uma metamorfose. Velho, eu vou passar. Ah, cara, eu já conheço, cara. Eu já pro conheço. Emerson, que ele não ele sabe. Tá não conhece, Emerson não conhece. Pra você escutar a voz dela e ver ela tocando, cara. Cara, eu acho que assim. E tira o olho porque ela já é minha, tá? Só avisando. Ui! Cara, eu acho que a música Hero assim, mostra bem ela cantando, mas acho que pra mostrar ela tocando bateria e cantando de verdade é Awaken Alive, cara. Awaken Alive. Lá você vê como ela é uma monstra na bateria, cara. Porque 22 anos, cara, e ela fazer aquilo não é pra qualquer um, cara. Não é pra qualquer um. E eu acho que o que mais vale citar aqui é que ela é dos Estados Unidos, só que ela foi finalista em um concurso no Reino Unido para jovens bateristas em 2006, cara. Que foi por causa desse evento que ela entrou na banda Skillet. Será que ela é... A Lori Peters, que era a antiga baterista, se aposentou, caiu no colinho dela, na sorte dela. Cara, e ela casa perfeitamente no Skillet, cara. Ela era a química que faltava, porque quem conhece o Skillet percebe que antes dela, o Skillet não tinha uma identidade. Depois dela, o Skillet ganhou uma identidade, cara. Ganhou. Que identidade, hein? Que identidade, cara. Você vê, tipo assim, que o Skillet se tornou outra banda. Ficou um metal alternativo muito melhor. Muito melhor, mil vezes melhor do que era. Veja o Weekend Alive aí, cara, o Weekend Alive, meu Deus do céu, cara. Ela já começa. Ela praticamente que já começa a música junto com o violino. Cara, eu só tenho coisas boas pra falar dela. Ela realmente... A gente é suspeito pra falar. Exato. A gente tem que deixar o Emerson escutar aí e deixar ele pra falar um pouquinho. Porque a gente é suspeito demais. Tá? Isso. Então o Emerson vai ser o júri. Ele que vai dizer se a Jane é uma boa baterista ou não. E nós somos muito suspeitos. Seguinte, eu vou precisar filtrar todas essas informações aqui desses bateristas que vocês que você passam. Você vai assistir a Waken Alive e vai ver ela cantando e tocando ao mesmo tempo. Em um ritmo absurdo. Absurdo. É, vou ter bastante vídeo pra ver. Fugindo, você já ouviu a versão do Metallica, da Marcha Imperial? Não. Do Star Wars? Cara do céu, cara. Mas a vez que eu escutei, cara, eu quase chorei, cara. É muito. Cara, ó, pra quem tá assistindo o vídeo do Encan Live do Skillet, volta pro 2 minutos, cara, e assiste de novo. Ela vai estar cantando e o braço dela vai estar do lado oposto do. Sim, da direção do rosto, cara. Cara, demais, cara. Putz, cara, é Jim, velho. Não tem, cara. É Jim, cara. Pra mim. Eu vou sempre achar ela tipo, a baterista mais foda, porque ela é mais. Além de ser o que ela é completa. Ela sabe tocar guitarra, tem um vocal muito massa. E a baterista. Não tenho o que falar dela como baterista. Né? Cara, não tem, cara. Ela. É... Putz, cara, eu vou ficar até quieto agora. Tô apaixonado. Não, cara, eu já falei. Se um dia ela cruzar na minha frente, eu vou falar pra ela. Tô apaixonado. Eu vou falar pra ela assim. I chose you. Tiozinho, vai jogar só Pokébola dourada. É, exatamente, cara. Mesmo ela sendo. Não, mas é. Anos mais velha, cara, não importa. Sou mais velho que ela, fuck yeah. Sou mais alto que ela também, tá, Kal-El? Você é mais pesado que ela também. Também, mas você também é, então relaxa. Não, mas vai lá, Emerson. Não, mas... Sua. Então, eu vou. Como que eu posso dizer? Primeiro, cara, ela é mulher. Mano, tipo, não sendo machista aqui, né? Eu vou falar esse detalhe assim agora. Ela, por ela ser mulher, tocar um instrumento que, vamos dizer assim, ele é o mais agressivo de uma banda. Bateria, cara. O estilo, a pegada que ela tem, o jeito de tocar. Independente de quem esteja ali do lado dela e tal. Então isso, cara, é de se impressionar sim. Então eu dou aqui meus parabéns, bato palma pra ela. Falar pra vocês, Kal-El e Robson, vocês estão bem, hein? É uma boa opção e sensacional, cara. Vou colocar mais essa aqui na minha playlist, pra ter certeza. Vale a pena. Legal. Ó, vale mencionar ainda mais pro Emerson, que é fã de Transformers. A música Waken Live tá na trilha sonora de Transformers 3. Uau. Inclusive, se você assistiu o filme, você vai ver ela tocando várias vezes. E várias pessoas foram convertidas. Ganhou mais um ponto. Ao Skillet e para o jeito a gente conseguiu mais um. É, mais um fã. E por influência dela, né? Cara, eu já falei, tipo assim, o Skillet, ele é uma banda. É uma banda completa, cara. Porque ele tem um vocalista, baixista. E o vocalista, ele tem uma voz rouca. Beleza. tem uma guitarrista que é muito boa com os efeitos. Tinha o Ben Casca na guitarra, que era um ótimo guitarrista. Ele saiu, mas entrou outro no mesmo naipe, bom também. Só que casou perfeito foi com a entrada da Jean, cara. A Jean é o Skillet. Ela deu aquele toque feminino. Agora nós vamos cantar sobre o 11º mandamento que Deus nos deixou: o amor, a caridade. Então vamos lá, vou mencionar aqui o último, não o mais importante, menos o mais importante. É o Fininho, o apelido dele. Ele toca na banda atual do Raiz Coral. Tem uma levada mais black, estilo soul e tal. Cada um desses bateristas que eu escolhi, cada um tem um estilo próprio, né? Uma banda, um estilo. Primeiro o Walter ali é mais rock e tal. O Serginho, um pop mais popzinho, romântico e tal. E o Fininho, estilo black. É, soul, aquela música de preto, vamos dizer assim. E a pegada também interessante. A agilidade, a rapidez que faz as viradas. A utilização dos pratos, que é bacana também. E o próprio estilo de tocar na caixinha, né, cara? Que é um detalhe interessante. Se reparar, cada baterista, o jeito que eles tocam na caixinha é diferente, cara. É diferente. Não são todos iguais. Uns batem com a baqueta mais em cima, mais reta. Outros é mais rente a perna. Então isso faz uma diferença no som, cara. Você pode ver, pode notar a diferença. É, vê bem esse detalhe no baterista quando ele. O jeito que ele pega a baqueta. Então o Fininho ele tem essa diferença. Dá pra reparar bem, cara. E o som que sai na caixinha, ele usa muito virada com caixinha, com bom. Os pratos é muito impressionante. E a velocidade que ele faz tudo isso, cara. Muito bacana. Tipo, você vê a bateria tremer, cara. Você consegue ver a bateria tremer. O cara é sensacional, muito bacana mesmo. Cara, uma coisa que eu gostei da lista do Hermes foi justamente isso, o fato de cada um ser de um estilo diferente, né? Um estilo próprio, cara. E eu vou dizer a verdade, cara. Tipo assim, eu não sabia do nome ou apelido do cara do Raiz Coral. Mas é aquela coisa, cara. O estilo black, o estilo soul, é um estilo que é muito favorável pra bateria. É. Cara, existe muito do baterista. E se você pegar só o baterista tocando, só o baterista é capaz de fazer um show perfeitamente. Mas, cara, você apresenta sozinho. Vamos dizer assim, cara, o baterista nesse estilo de música é um show à parte. Uhum. Tem lá uma banda, tem um grupo cantando, mas você vê um vídeo, vê um filme e olha pro baterista, nossa, cara, você vê, meu Deus, ali é outra multidão que tá pirando junto com o baterista. Mas no geral, assim, também é muito massa e tal. Mas baterista, nesse estilo, ele é bem exigido. Não que nos outros não seja exigido, mas ele, é, vamos dizer assim, é referente. Exige uma habilidade maior dele, cara. E é tudo muito rápido, muito rápido. Quando é pra ser lento, é lento. É só 3 tempos, 4 tempos, só isso. Mas quando é pra ser rápido, porque os baixistas nesse estilo de música, os caras são muito rápidos, tudo e baterista não fica pra trás, cara. Ele acompanha o baixista, acompanha a guitarrista, o que os caras fazem lá, tocando a guitarra, o baterista tenta fazer junto. Então são essas coisas, assim, esses detalhes assim, que esse Fininho ele tem bastante, cara. O DVD que eles lançaram agora, tipo, eu voltava muito lá, que eles têm uma música, uma apresentação que eles fazem, né, uma introdução no começo, pra ver essa parte, cara. Nossa, ele faz uma introdução antes de entrar na música e meu Deus, cara, ele destrói, mano, destrói mesmo. Vem junto com o pessoal, guitarra, baixo, muito rápido mesmo. Difícil de copiar, vou falar pra você, difícil de copiar. Porque usa os tom e você fica perdido, cara. Vai fazer isso. Tem que ser muito. Mas, assim, pra quem nunca ouviu a Raiz Coral, eu vou deixar um link aí pra vocês ouvirem. Que é uma banda que vale a pena ouvir, justamente por causa da bateria, porque cara, muito má. Você vai ensaiar uma. Tipo assim, pra quem já fez parte de um coral, estilo música black, como eu, o Senpai e o Emerson faz, cara, você percebe que você ensaiar só no vocal é uma coisa, você ensaiar com uma bateria junto, cara, é totalmente diferente, cara. Você se sente muito mais preparado pra cantar em um público se você estiver ensaiando com a bateria, cara. Dá mais segurança, né? Muita segurança, cara. Então, tipo assim, no estilo que ele toca, ele é. Foi uma moto. É fundamental. Tá dando voltas aí, então. Tá. É fundamental. E eu gostaria. Ah, não, velho. Não é, oh, não. Meu Deus, fomos não, invadidos, não. Mayday, Mayday. Houston, I have a problem. Push the red button. Alguém tá querendo. Vermelho. Então, vamos lá. E eu vou dizer aqui, eu quero ver a Raiz Coral agora numa levada jazz, cara. Porque eles têm um naipe que se colocar jazz vai apavorar, cara. Sim, cara, nesse DVD que eles lançaram agora tem uma música que eles fazem, tipo, eles misturam isso com black, com uma pegadinha jazz e tal, faz aquela coisa do dedinho, estrala e tal, né? E você vê, cara, ele, vamos dizer assim, eles conseguem fazer. Não é o que eles fazem, mas eles sabem fazer também, muito bem. Eles sabem combinar com eles, né, sem ficar estranho. Legal. E é uma banda que já fechou com o Kirk Franklin, que é um dos principais do Black Music mundial, né, cara? Ele, assim, na história do Raiz Coral, tipo, o Kirk Franklin tá lá, né, como referência pra ele. Então, vamos dizer assim que dentro da banda do Kirk Franklin também, os instrumentistas dele, é, tipo, eu, pra mim é Deus no céu e eles na terra, entendeu? Os caras são bons demais. É bacana. Pô, cara, sabe, eu gosto de falar quando a gente pega um. Assim, pra quem não sabe, eu, Emerson Senpai, a gente tem poucas coisas em comum, mas poucas coisas mesmo, cara. E é difícil a gente gravar um episódio de podcast com uma coisa que combine tanto com a gente. E gravar sobre, pelo menos, bateria, cara, que é uma coisa que a gente gosta muito. A gente tem tudo a ver com isso e a gente poder pegar um ritmo que é totalmente diferente do que eu gosto, por exemplo. Gosto muito de metalcore e punk rock. E poder pegar, tipo assim, um exemplo que o Emerson tá dando do black music, cara, soul, e poder falar com uma qualidade que a gente discute aqui, realmente é demais, cara. Legal, esse é o importante, né? É, muito bacana. Mas eu tenho. Eu acho que eu e o Senpai, a gente tava conversando sobre isso, e a gente queria adicionar, tipo assim, um bateristas bônus que a gente também considera muito bom. Eu vou passar aqui um vídeo pro Emerson ver. É que o outro do Emerson com certeza conhece, esse aqui o Emerson não conhece. Então, né, gente, eu e o Senpai conversando, a gente decidiu colocar dois bateristas a mais, que eles estão fora da nossa top 3, mas a gente achou muito sacana não falar sobre eles, né, cara, porque eles são realmente muito bons. E um primeiro é uma japonesa, ela é conhecida como Nao, e ela é a baterista da banda Maximus de Hormone, que ficou super conhecida com a música... É, Wise Eye People, né, do anime Death Note, mas o maior sucesso deles foi, se não me engano, Tsumi, que eles ficaram conhecidos mundialmente, e é aquela coisa da Jane também, né, cara, ela toca bateria, canta, e é uma coisa que casa bem com a banda, Mas ela não é uma Jane da vida, mas ela merece uma citação por ser japonesa e ser muito raro ver uma japonesa fazer o que ela faz. Aí música que tem que escutar, música japonesa. Cara, tem... Mulher na bateria já é raro, cara. Uma japonesa? Então, é... É uma bateria japonesa tem, né? Agora, música, musicista... E o segundo baterista que a gente tem que falar... É, ele realmente não é um dos meus bateristas preferidos, mas... Ele realmente é um ótimo baterista. Ele, na verdade, eu gosto dele mais como vocalista, que é o David Eric Grohl, o Dave Grohl, né? Que ficou mais conhecido como baterista do Nirvana. Atualmente vocalista do Fighters. E, cara, como baterista, ele realmente era incrível, cara. Porreta. É, tipo, porreta. Tem até gente que diz que o Nirvana só foi o Nirvana por causa da bateria dele. Porque ele descia, cara. Ele descia o braço na bateria, ele não perdoava. Ele era aquele cara que tinha uma caixinha de baqueta pra quebrar e pegar outra em seguida, cara. E uma em cada lado. Então ele realmente descia o braço na bateria, ele não perdoava. Eu tenho pena, na verdade, do baterista do Foo Fighters, cara. O David Gold tá ensaiando uma música lá, aí ele fala: ah, faz isso aqui na bateria. O cara fala: mas isso não tem como. Aí ele fala: sai dessa bateria. Ele vai lá e mostra como que faz. O cara fala: beleza, agora vai lá, pode fazer. Amador. Então acho que é isso, né? O nosso cast sobre bateristas foi bom, cara, produtivo. Não. Deu pra se divertir bastante, conhecer coisa nova, hein? E agora, feedback! Feedback! Feedback! Bom, eu só tenho uma informação, não tenho data, não tenho nada ainda, porque eu vi hoje essa informação. É só repassar aí. É, só sei que eles vão estar no Guairão, é o Roupa Nova, né? Olha só, o cara fala do Roupa Nova e vai dar um feedback do Roupa Nova, hein? Roupa Nova. Hoje eu vi essa informação, só não confirmei data e horário. Mas, não, data é 25, agora domingo agora. 25 eles vão estar aí. Com certeza já estão, né? É uma apresentação única, sendo um domingão agora, Roupa Nova. Legal. Não tive ainda a felicidade de ir numa apresentação deles ao vivo, mas já vi bastante DVD, já escutei bastante música e vale a pena. Roupa Nova tá na área, tá em Curitiba, e por sinal, como o Calhão comentou, eles gostam de Curitiba, né? Porque eles vivem aqui. Não que a gente esteja cansado de escutar eles, entendeu? Mas são sempre bem-vindos e vale a pena escutar. Eu tenho uma coisa interessante pra falar do Roupa Nova. Eu uma vez fui aqui no aeroporto Afonso Pena, com meu pai pra receber meu avô que tava vindo da Bahia. E ocorreu dos caras do Roupa Nova tá chegando, né, aqui em Curitiba. E tinha três fãs lá, cara, mas tipo assim, com bandana, camisa, sabe, essas coisas que é de fã mesmo, né, cara. Elas ficaram, pô, chegaram nele com aquela alegria de fã. Pediram autógrafo, foto, e eles foram muito camarada, cara, sabe? Eles realmente deram muita atenção pra ela. Porque foi uma coisa muito bacana, porque geralmente você vê, ainda mais quando vem pra cidade pequena, que tem pouca gente pra recepcionar, eles não dão muita bola, né, cara? E não, eles deram muita atenção, que eu achei muito bacana. Legal. Então, pessoal, meu feedback da semana é um HQ, e eu vou falar um HQ que ele tá licenciado no Brasil já. Tem como vocês comprarem e é muito bom. Tá? O que eu vou falar é o Besouro Azul. O Besouro Azul é um HQ da DC Comics que faz parte dessa nova fase que a DC Comics está tendo do reboot, né, dos novos 52. E é bacana porque é a história do Jaime Reeves, que é um adolescente que é infectado por... Não é infectado, mas um escaravelho alienígena acaba se conectando ao sistema nervoso... Aí ele ganha uma armadura super tecnológica, uma coisa toda assim. E a história é muito boa e muito barato mesmo o HQ. suportar R$13 e 140 páginas, que são 6 capítulos americanos. E eu recomendo, cara. Um dos poucos dos 952 que eu recomendo é o Besouro Azul, que vale a pena, vocês vão curtir demais. Tem piada de adolescente, tem momento dramático, clichê, mas são histórias boas. E o que o mais importante citar é que o desenhista desse HQ, inclusive, é brasileiro. Eu não tenho muita coisa pra falar, mas eu vou falar de uma coisinha aqui. Começou dia 21, dia 26, começou as promoções de final de ano da Steam. Se você gosta de jogo, gosta de jogar no computador, é bom pra vocês. E aconteceu uma coisa nova, eles modificaram, agora eles estão aceitando boleto. E acho que, se não me engano, eles não estão mais pedindo cartão internacional pro Brasil, que é uma ótima forma de comprar, e os preços estão todos em reais. Então começou do dia 21, vai até 26 de novembro, você pode comprar jogos originais, baixar pro seu computador e jogar. Senpai? Senpai? Senpai, é você? Hello? Senpai? Então, gente, o Senpai, ele teve problemas na chamada e foi embora, só ficou eu e o Emerson. Ele foi abduzido. Então acho que é isso. Eu e o Emerson vamos terminar o vídeo aqui. Acho que é por isso, por hoje é só, viu? O cara foi abduzido. Ele tava falando tanto da promoção dele, ele foi comprar os CDs. É, cara. Então, galera, acho que seria bacana primeiro a gente começar falando como que a gente começou a gostar de bateria, porque nós, porque aqui nós três somos muito fissurados na bateria, cara. A bateria realmente fascina a gente. O Emerson, por exemplo, ele é baterista. Mais ou menos. Cara, você sabe tocar bateria já. Não. Ele sabe tocar bateria, pelo menos, né, cara? A gente não sabe. Aí eu e o Senpai, a gente já tentou, né? Falta de coordenação, de habilidade e de fazer.